Nas ondas do mar, a brisa soprar. Levanta-se o sol a iluminar. Os corações em paz a se encontrar. No ritmo do samba a harmonizar. Um abraço apertado, um amor a brotar. Sem diferenças, todos a se amar. A esperança no ar, a nos guiar. Um mundo justo onde todos são iguais. Amor em harmonia, paz a nos envolver. Nessa canção, o universo repleto de prazer. Unidos e alegres, felizes a cantar um mundo em unidade.